Boa noite, amigos da Rádio Sarau. Estamos aqui mais uma vez com Ao Pé da Letra, um programa que fala sobre composição, música, poesia, MPB. E sempre trazemos um convidado para a gente conversar, para bater um papo e também conhecer o seu trabalho. O convidado de hoje, baiano, direto de São Paulo, conversa por Skype com a gente, Cauê Procópio. Tudo bem, Cauê? Tudo ótimo, E Bruno. aí, amigão? Boa Boa tarde. tarde, boa noite. Boa noite, boa manhã, né? Depende do horário que as pessoas estiverem ouvindo. Perfeito, amigão. E tá falando de onde, amigo? Estou falando de São Paulo, capital, Perfeito. a cidade mais populosa do Brasil. E mais louca também, né, amigo? Maluca. Isso, mas você não é daí, né? Não. Eu nasci na Bahia, nasci numa cidade que só eu mais as 5 mil pessoas que moram lá conhecem. Chama-se Condeúba. Condeúba. É, Condeúba é uma cidade próxima, quer dizer, 2 horas e meia de Vitória da Conquista, 2 horas e meia da Chapada Diamantina. Mas vim para São Paulo com adolescente, na verdade pré-adolescente, moro aqui desde então. Morei um tempo no Rio, morei um tempo na Espanha, mas São Paulo é a minha cidade. Trabalhou sempre com música. Não, nem sempre, né? Eu trabalho há 20 anos com música, como compositor, mas trabalho desde os 3 anos de idade, né? Eu, como bom nordestino, trabalho desde cedo. Entendo. Mas aos 20 anos, 20, 21, na verdade, foi que começou a música a entrar, como profissão na minha vida, de verdade. Definitivamente. Isso Isso, já Brasil. lá na Bahia. Não, não, Aqui direto. aqui, 21 anos. Eu tenho 40 Ah, anos. entendi. Eu, com 21, eu já morava em São Paulo. Legal. Então, mas aí o que que trouxe esse, o que que veio? É? Como é que deu esse lampejo de De compor, da composição? De quem é que te incentivou? Ah, um belo dia tu chegou e meteu, não, agora eu vou fazer, como é que é? Como é que aconteceu isso? Rapaz, a palavra sempre teve uma grande importância dentro de mim. Se a gente for pensar em origem, eu acho que a origem foi quando eu estava na Bahia. Eu descobri isso só com 20 e poucos anos, hein? Quase 30 anos que eu descobri, que eu fui lembrar dessa situação. Eu acho que a primeira vez que eu me emocionei de verdade, claro que as músicas sempre fizeram parte da minha história desde criança, sempre, né, sempre me tocaram Como a bom música, como ouvinte, assim, né? claro, não, é que essa frase já é conhecida. Somente as músicas e o perfume levam a gente a lugares e a lembranças que a gente nem viveu. Ah, entendi. Né? Mas imagino que com 12 anos eu estava numa escola que a professora colocou uma canção do Milton Nascimento chamada Morro Velho e pediu para a gente ouvir, depois pediu para a gente fazer uma redação sobre aquela canção. E eu lembro que aquilo me tocou demais, aquela música, aquela história, né, do menino negro que é amigo do menino branco, que é filho do dono da fazenda. E eles cresceram juntos, melhores amigos. Só que aí o menino branco vai para a cidade estudar e o menino negro fica na fazenda. Quando o menino branco volta, já não são mais amigos e o menino negro, que já é adulto, só trabalha enquanto o menino branco é o dono da fazenda. O contexto dessa música permeia muito, muito das coisas que eu faço hoje em dia. Ah, entendi. Criou mais ou menos um laço afetivo entre a ficção provocada pela canção É que não é. e apareceu uma corda aí, né? Um fio Não, é que não é. Que não é ficção, na verdade, Bruno. O que o Milton Nascimento fez ali, na minha opinião, foi uma crônica da realidade brasileira, desde sempre, né? Porque nós vivemos ainda quase no estado feudal, em termos sociais, quando eu digo. Então, quando aquela música falando da inocência das crianças, né, de como é inocente a coisa da criança de ser amigo, mas quando se torna adulto, tem que respeitar os meios sociais. E esses meios sociais definem praticamente a casta de onde um vai ficar e o outro vai ficar, É, os sabe? valores, Aquilo. passam a ser diferentes, né? Claro, claro, Me né? permita, só aumentar essa ideia. Eu já vejo, não vejo só uma ideia brasileira, né? Mas é a ideia mundial, né, amigo? É uma ideia humana isso, né? Isso ocorre com com os latinos na Europa, né? Ocorrem com os indianos, com as castas e, né? Sim. Algo tem a ver com a natureza humana, né? Eu concordo contigo, concordo plenamente. Eu falo de Brasil porque a história se passa Sim. em Minas Gerais, né? Então tem aquele contexto Isso. brasileiro, mas isso é natureza humana, É, com e daí, certeza. Porque nós nascemos claro que destituídos de a preconceito. cena é muito mais próxima da gente, mas eu tenho certeza que uma música dessa toca outra, mundialmente, né? Claro, Isso, com como se fosse certeza. um pequeno. Eu falo de ficção, né? Porque, na verdade, é um pequeno filme, né? A história, né? Que é Sim. linda, né? Assim Sim, como é uma história rica. tem uma do Chico Buarque, que é aquela do menino, né? Meu Guri. Meu Né, que é guri, fantástica, sim. né? Que é um. É de chorar, né? Porque meu guri, olha ali o meu guri, você vê, eu vejo o menino, o adolescente, estendido no chão e a mãe Não, olhando. e o ponto de vista do amor da mãe, né? Porque ela passa pela Claro. ótica materna, né? Lógico. E ela, independente do que o filho é, a gente Sim. sente que ela esconde dela mesma o Claro. caráter do menino e ao mesmo tempo vai nos contando o amadurecimento e toda a passagem dele, né? Com certeza. É que eu acho que ninguém é ruim, né, cara? Todo mundo é bom para alguém. Ah, isso é legal. Isso é interessante falar. É legal quando a gente compõe, né? A gente entrar nesse universo humano, né? Da natureza humana, né? Você Claro. acha que o compositor precisa dessas histórias também para compor, não? O compositor, porque assim, tem vários tipos de compositores, né? Eu faço parte desse grupo que trabalho com vários. Vou tentar explanar um pouquinho do que eu faço até para Claro, você entender. Eu tenho dois CDs lançados do meu trabalho autoral, né? Eu tenho um CD de 2007 chamado E no Céu Triscava Raio, que é um CD que tem uma verve mais nordestina, apesar de ter muita coisa de urbanidade ali, mas tem uma verve mais nordestina. E tem um EP que a gente lançou agora esse ano, chamado Somos Muitos. Mas também eu trabalho com um grupo infantil chamado Racauí, que é um grupo de músicas para criança. Só que a sobrevivência do meu trabalho vem do quê? Vem de trilhas sonoras que eu componho para teatro, para grupos de dança, para eventos, né? Vem de jingles e vem também. Minha formação inicial, minha primeira formação foi em cinema. Então eu trabalho também como roteirista. A história, que para mim, como eu te disse anteriormente, a palavra tem uma grande importância em tudo que eu faço. Então, quando você compõe, para mim, a letra, a música sempre é mais importante que a letra, né? Até porque a música te inebria e te leva para situações que você pode não prestar atenção na letra. Se você pegar letras maravilhosas, sei lá, Caetano Veloso cantando O Quereres, você percebe que ele deixa uma melodia muito, muito simples, muito direta, para que a letra tenha sentido, para que você preste atenção na É, letra. Você compreende o que eu estou falando? ele exagera numa e diminui um pouco para que haja o equilíbrio perfeito, né? Claro. É porque senão a melodia ela é meio feiticeira, ela vai te rodeando e às vezes você fica com ela na cabeça, mas você não consegue entender o significado da letra. E para mim os dois são importantes. A letra, a É, palavra a tem uma canção em importância si, né? É, o forte. compositor é o Sim. perfeito, é que ele consegue jogar, né? Nos dois lados. E eu sou um cronista, né? Eu sou um cronista de tudo que eu vejo, de tudo que eu sinto. E como cronista, eu tento sempre também me colocar na posição do outro. É, a coisa da dialética de você colocar luz sobre um assunto em vários, né? Você coloca em vários lados a luz para determinar situações e colocar isso dentro da melodia, Que dentro não da letra. deixa de ser uma composição também, né? Não, é uma composição. Mas o grande barato disso é você brincar de ser outro, de não ser você. Deixa eu pegar um gancho aqui sobre esse negócio da letra e da música, é uma coisa que me veio. Claro. Tem alguns autores que falam, né, que a letra tem uma personalidade, né? Mas a música é o conduite, é um conduite, né? Né, que Sim, porque na sim, sim. verdade você, por exemplo, você pode gostar de uma música muito bonita numa outra língua que você não tem ideia do conteúdo, né? Música E universal. aí, mas é por quê? Porque você é como você tivesse comendo um prato, né? De olhos fechados. Exatamente, né? Sem saber do que você tá, de que você ou qual é o foi o ingrediente, né? que tipo de mistura foi feita, se é uma fruta que veio lá não sei da onde, em um certo país, né? Então, aí quando você absorve a letra, você pode perceber que você cria um conteúdo, né? Uma outra fruição, né? Do lógico, processo. A música é para abstrair, uh-huh. né? A música, inicialmente é para abstrair. Evidentemente que a letra e a poesia veio tomar conta disso. A coisa da canção, que substituiu, na minha opinião, a poesia dita, uh-huh. né? Eu acho que a canção substituiu essa poesia que era declamada anteriormente. Sim. Mas só o que você falou. Eu acabei de voltar, eu cheguei agora, domingo, de uma mini turnê na Europa. Eu fiz alguns países lá e eu canto, e sempre fiz questão de cantar em português. Entendi. Não canto em outra língua. Então, mas significado para você, né? Significado afetivo, né? Histórico. Faço questão de disseminar a minha querida língua portuguesa. E os shows, né, que eu faço, eu fiz agora duas cidades na Alemanha, uma cidade na Holanda. As pessoas, os holandeses, os alemães, eles adoram aquilo. Sim. Eles não têm ideia do que eu estou falando, mas eu vejo que aquilo os toca de uma maneira muito, muito forte, né? Porque quando a verdade ou a emoção da verdade intrínseca na música que você está mostrando ali, com aquele carinho que você está fazendo, toca as pessoas, indifere da língua. A gente vê muitas pessoas no Brasil cantam, não sabem falar inglês, mas estão cantarolando aquele Sim. inglês imaginário uhum, claro. Deles na cabeça, ou em francês, ou em espanhol, enfim. A música é isso, não, a música toca. Interessante isso aí. Porém, eu já vi alguma coisa aqui, andei pesquisando, né, e conheço um pouco do teu trabalho. Também, você falou em português, né, mas também vi você cantando acho que em tupi, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Ah, sim. Que não é, mas aí, é uma outra então, língua também. Né? Aí foi só um refrão, né? É uma história engraçada. Na verdade, é o seguinte, eu estava compondo uma música que era um blues nordestino e eu não falo tupi. Uhum. E aí eu queria fazer o refrão da música cantado em tupi. Uhum. Eu fui procurar aqui na USP, né, Universidade de São Paulo, algum especialista da língua, e achei um rapaz e falei, né, expliquei para ele que eu queria, estava fazendo um blues, que era o quê? Era um índio chorando a partida da mulher amada. Uhum. E queria que o refrão fosse em tupi. Aí eu dei umas frases para ele, para ver se encaixava tudo. E a primeira coisa que ele me disse que não dava para fazer. Uhum. Eu perguntei assim, como não dá para fazer? Ele falou, você está querendo fazer uma história de um índio chorando porque uma mulher vai embora? Olha só, o índio tem 5, 10 mulheres. Quando uma vai embora, ele dá graças a Deus. É uma boca muito limitada. Já começou meio assim, engraçado, né? Você quis começar a fazer um blues, né? Blues nordestino. Brasileiro, que é diferente do blues americano lá, quadrado, não, um blues... Entendi, né? Mas você já quis colocar, né, já dá uma mistura de culturas. De repente, tu descobriu que o próprio contexto da tua música não cabia no contexto índio. Tá certo. É porque o sentimento do índio é diferente do sentimento, entre aspas, civilizado do homem branco. É por isso que a gente não... Talvez por isso que o blues não nasceu aqui, né? Pois é. Mas aí o que acontece? Quando eu digo blues, eu digo blues de tristeza. Não, entendi. Mas quando você faz a referência, a gente já... Sim, aquela coisa da tristeza. Mas funcionou, serviu a música. E aí coloquei... Só tem essa música, na verdade, que é o refrão em tupi-guarani, que chama-se Anaragaê. Eu acompanhei aqui um clipe que você tem aqui. Interessantíssimo. Sim. Eu curto muito essa mistura, porque... E, na verdade, acho que hoje, quanto mais perto do humano, da essência humana a gente chega, menos preconceito a gente difunde, claro. Né? Então, tudo cabe, né? Então, quer dizer, claro. Cabe sim. E, inclusive, eu acho assim, que nós, no Brasil, é muito mais sectarista no que se diz respeito às nossas canções do que os outros, sabe? Por exemplo, eu estava discutindo com um amigão meu, compositor, que é o Dentinho Aroeira, e a gente falou assim, que a gente até gosta de ouvir música em português, porque o português tem realmente um vocabulário extenso, né? Tem fonemas muito bonitos, né? na composição, palavras interessantes. Entretanto, vejo muita relutância, por exemplo, da gente inserir inglês nas canções que são puramente brasileiras. Entende o que eu quero dizer? Que é o caso, Sim, por exemplo, sim. tá, o inglês, tá, e um baião em inglês, cadê? Pois é. Você sabe que Parece. fazem, né? Na verdade, até o Raul Seixas ganhou um festival em 1972 com a música Let Me Sing, cantando em inglês, com refrão em português. Ele cantava lá um rock and roll, que é Let Me Sing, Let Me Sing, Let Me Sing My Rock and Roll. E no meio da música virava um baião. Tenho 48 quilos, certo? Sim. 48 quilos de baião. Eu vou cantar como a cigarra canta. Enfim, evidentemente que há um protecionismo. O brasileiro é careta com Sim. isso, né? Se a gente lembrar que em 67, o ex-ministro Gilberto Gil, com a Elis Regina e uma galera foram para a rua para protestar contra a guitarra elétrica dentro da música, uma passeata, então você percebe que há um Sim. protecionismo, entre aspas, careta brasileiro. Depois ele mesmo pegou a banda lá, como é que é o nome? A banda da Rita Lee, do Arnaldo Batista, Mutantes, para acompanhá-lo no festival. Então as pessoas vão entendendo esse contexto de tudo cabe mesmo e tudo é misturado. O Mangue Beat é justamente a mistura do rock com a música do maracatu, né? O que foi a Tropicália? Que não uma mistura de tudo, né? De todas as influências né? Da semana da cultura lá como é que é? De 2000, de 24, 1924, Semana da Arte Moderna 24, e misturar tudo do mundo e colocar a nossa cara, porque nós, como um país periférico, a gente recebe informações de todos os lugares e adaptamos a isso as nossas vivências, colocamos isso para fora e isso vira uma coisa nova. E aí, os de fora ainda pegam o que a gente pôs para fora e mistura, né? Essa globalização da arte. Então, tem sim, se você pesquisar, você vai encontrar baiano em inglês, vai encontrar. Você encontra o Frank Sinatra Bossa nova. cantando Águas de Março e Garota de Ipanema em inglês, né? Então, Quando mas eles fizeram. o que eu digo é que às vezes fica uma coisa assim do tipo experimental, né? Cria-se um termo aí, é chamado invenção, que é cria quase como se fosse um circo, né, de arte, né, tal. Mas não é algo assim que, entre aspas, na mídia dê certo, né? É uma assim, ah, que legal, tem um baião. O que eu vejo que deu certo foi o do Caetano ter colocado aquela, como você falou, né, as guitarras, né, naquela música do Sem Lenço, Sem Documento, né, que seria Alegria, Alegria, né, e que era um samba-canção com guitarra, né. Então ele já tinha essa mistura, assim, que foi absurdamente forte na época, né. Ah, o tropicalismo foi muito forte, né? Perfeito. Eu acho que o tropicalismo é É uma um ponto abertura de horizonte mundial, né? Na fantástico. verdade, é um marco. Não é à toa. Quando fala de Mangue Beat também, que falam do Chico Science, que eu Também, adoro o Chico Science, fantástico. mas na verdade eu olho para trás. Eu acho que o precursor do Mangue Beat foi o Alceu Valença, que lá atrás misturava maracatu colocando Sim, guitarra. claro. Aliás, Então acho que Alceu tem. foi que abriu, né? Tudo isso, né? Abriu. Sim, do Não? maracatu com rock, o Alceu foi Não, um dos precursores e mesmo. não só isso, a música nordestina em si aqui para baixo, né? Foi o que abriu. Aí foi Luiz Gonzaga, né? Eu acho que a música nordestina, como um grande megastar brasileiro, foi o baiano Luiz Gonzaga, que fez da música nordestina, né? Porque a gente tinha o Noel Rosa no Rio de Janeiro, samba, mas o Luiz Gonzaga transformou-se, mostrou para o cidadão de São Paulo e para o cidadão do Rio de Janeiro, que são os grandes polos culturais brasileiros, como expressão de mídia, né? Mostrou que o baião e o xote, coisa dá para todo mundo dançar, e é uma música de qualidade, uma música com sentimentalismo fortíssimo. E acho que Alceu Valença e todos os outros, inclusive eu, somos filhos lá do Luiz Gonzaga. que inventou essa coisa da sanfona, né, do fole, com o triângulo de um lado, a zabumba do outro, que inventou uma nova forma de tocar a música, né? E com aquelas poesias lindas do Humberto Teixeira, e deu nisso. Eu acho que ele foi, acho eu que o Luiz Gonzaga foi o precursor disso. E o Alceu Valença é um filho do Luiz Gonzaga, assim como eu. Então vamos fazer o seguinte, vamos escutar um pouquinho do teu trabalho, pode ser? Pode, claro. E aí daqui a pouco a gente volta aqui com Cauê Procópio, aqui no Ao Pé da Letra. Já voltamos.